Era isso que vocês queriam? Então toma! Dentada! Dentada! Dentada! Dentada! Toma dentada! Toma dentada! Toma dentada! Dentada! Dentada! Crocodilo que a dentada vai rolar. A VIP Red Label aqui não falta nunca. O uísque absolute vem pra nossa turma. Sedução, ostentação, são as gata tops. É no crocodilo que a dentada é muito forte. A dentada é muito forte. A dentada é muito forte. Mas não tá sendo fácil. Tô querendo sossegar, encontrar alguém pra amar, dividir um passatempo junto com o Guaraná. Sei lá, esparecer, vem pra cá, você vai ver. Te mostrar amanhecer de um jeito que você nunca vai ver. De um jeito que você nunca vai ver. Deixa eu te ver sair da sacada, te fazer serenata. Só pra te provar que sem você eu não sou nada. Nunca te pedi nada, então não custa nada. Você assumir que quer ser minha namorada. Um brinde pra ela, tim-tim-tim-tim. Que não me ligou, tim-tim-tim-tim. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Tim-tim-tim-tim. Um brinde pra ela, tim-tim-tim-tim. Que não me ligou, tim-tim-tim-tim. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Pega um litro, completa a sua dose. O copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou, virou. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não pense nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Pensando, a cabeça não para, você lá em casa. A gente se beijando e se agarrando, corpo enlouquece, coração dispara. Você vira minha tara, aí meu corpo fica desejando. Deus do céu, coração, você é minha paixão. Para com esse ciúme bobo, eu não quero discussão. Fica quietinho, sinta esse momento. Eu vou te mostrar como eu tô fervendo. Te pego pelos cabelos que eu sei que tu gosta. Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas. E eu vou te beijando, você fica louca. A gente entra no clima, você tira a roupa. Olha bem pra mim, olha o amor assim. Eu te amo, eu adoro assim, tô desse jeito assim. Jeito faz assim, nome pra mim, faz e quer pra mim. Mim. Esse teu jeitinho, tomou conta de mim. Novinha tá louca pra dançar. Quando ela bebe, não quer mais parar. A Rio Blackstone, desce o Ed Label. Vem novinha linda, vai ser desse jeito. Vou te pegar e vou passar o sal. Vou te pegar, eu vou passar o sal. A festa tá bacana, a festa tá filé. Aparelhagem que comanda, tu vai ver qual é que é. É o Master Som que tá detonando. O respeitado do Pará tá no comando. Vai DJ, DJ Danielson, comandando o som. Vai, vai. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Respeitado do Pará, já tá no comando. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Ela vai pra cima, vai do Master Som. Respeitado do Pará, já tá no comando. Apaixonando aos poucos sem saber. Sinceramente não sei como te dizer o quanto me iludia com os teus carinhos. Te dava amor, abri todas as portas do meu coração. Pra de repente você me fazer chorar ao me trocar por outro alguém que nunca vai te amar. Agora você quer perdão, não. Já te arranquei do coração, não. Procura outra pessoa que goste de sofrer. Em Mosqueiro.